batalha das letras. Imenso no pensamento, imenso no coração. Reflexões da alma no papel. É uma batalha contínua para fluir. Dignitários, às vezes, do bom texto. Dignitários, às vezes, de bom papo. É uma batalha contínua para formar palavra. É uma batalha contínua para fazer sentido. Às vezes, não tão claro. Algumas outras, a esmeralda em suas pessoas, navegando em conexões, navegando em el bom formar, navegando nas palavras, navegando com vento em popa e às vezes resistindo à tempestade, a batalha das letras para formar palavra, para formar discurso, para formar o bom texto, a prosa, o poema, o ensaio. Imenso no pensamento, imenso no coração, reflexões da alma no papel, em uma batalha contínua para fluir. Dignitárias, às vezes, de boa rima, dignitárias, às vezes, de boa narrativa. O Cavalheiro.